struggle, throw our coaching, our person by Spirit's land. Fechar o céu, sola no meio, livre à direita, estacionar em frente. No caso no ônibus, quase 2-1, no controle, 1-2-0, 2-1-8. Pouso autorizado, vento uma centena, 14 nós. número 8500, restante do servidor e o suporte não está mais garantido. Bom dia, para os seguradores da Aliança Nacional. Tem o mesmo aviso? Faz a passagem do tráfego, autorizado a LEM, mantém a pista 1-0, azul 4463. Coral no Bravo, saída 4463. direção, deixa a chegada Bola de Uno para o nível 050, Senegal, número contato. Gol 250, 6-0-4-0, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Gol 250, do Salas 34, controle 1, 0028. 208 com controle, gol 250, obrigado. Tony Salvador, boa tarde, gol 250, cruza 1800 para o 350. Gol 250, contato com a data de colagem. Chegou a via saída pouca transição, caiu para o 350. Guia Fuca Caju 350, bom 250. 3295, visual com tráfego na final da 10. 3295, após a passagem do aeroporto 320 da companhia, autorizado a alarme 330. Azul 4463, foi direto Rio Foz, Rio de Lima, Rio Alto. Estações, o solo 38, entre direita, estamos em solo em 122 na hora. Eu vou te falar. 3295, autorizado do 4.0, vento 1, 10 graus, 1.6. Fazer 1.06, autorizado o cruzamento da final da 1.0, a partir da curta final do Brea. Decolamos 4-1, controle 1-2-0 do final 8. 2-0-8, obrigado, bom serviço. Bom dia, 3-8, 9-5 da tarde, eu coloco decolação 1. 3-8-9-5, recato radar de decolagem, prazer sair da São Bruno, transição morte, notado 3-2-0. 3-2-0, via São Bruno, morte lá. 3-8-9-5. 62-16, autoridade da COAP, chama 0, vento 100 graus, Alemanha. Gavião 06, solo 42, e frequente. Rádio 2771, contato radar, via direto do médico para você para a cidade da Bomé de Uno, celular no 013, você pode ligar o dia. Salvador, uma rua 3804, final, 9. 3804, está tudo avistado, autorizado pouso questão 0, vento 080 graus, 1 em nós. Ponto autorizado, cima 0, 3803. Cheia 6123, do 443, controle 1, 0, 18, 8. Controle 1208, está em 6213. São Paulo, Paris 3, 8 0. São Paulo, Dóculo 3, 8 0, Janeiro 1, 2, 6, 2, 1, 3. Paris 4463, serviço radar terminado, 60 milhas, sudoeste, portão, sudoeste do Velho Salvador, já no setor de Fiel, presente no 2021. São Índia Bravo, e somos prato, o Bravo não vai ver o que está na final da 1-7, na vertical da Lima. Índia Bravo, decolagem por conta de risco da Lima, o vento de aeródromo 120 graus, 25 nós, a parte para o sol controlado. Solo aos 4-5, livre à direita, solo em 2-9. Para permitir o meu Oscar, como tráfico de planos em mar, com o solo de litoral norte. Sanguíneo Bravo, do qual 4,5, controle 1, 2, 0, 2, 8. Para Tango Silva, Romeu Oscar, autorizado por uso, pistão no 7, vento 1, 0, 0, 0, 0, 9, 2. Para o nível 0, se puder. Faça um momento para o nível 4 do Sul, contato a sua área prevista para motorista. Sim, essa área prevista para motorista. Confirmou 5 horas 3 pontos. Reporte no ponto de espera da Tatá. Hotel, autorizado o ingresso da 17 da Porta de Alicante. Thank you. 71, deixa para 2007, no H, 1013, autorizado em salto de segmento de alerta 3 da pista. 10, você pode estabilizar a distância séria. Estamos em um hotel autorizado do colapso do site, evento 130 graus e vocês dois. Do quadro ao 54, controle 1, 028. Para o treinador.